Estamos gravando! Acabou, teu. Só pra avisar. Tá. Gravação paralela. Aê, uma boa tarde, bom dia, boa noite para você, internauta do Paralelo Mundo. Você está ouvindo a nossa gravação paralela. Hoje nós vamos falar sobre os três melhores shooters, os FPS de videogame. E à minha esquerda está o nosso diretor e também contribuinte, que é nosso querido João Alexandre Scatesini. Boa tarde, João. E aí, galera do Paralelo Mundo, boa tarde, boa noite, bom dia, como diria Jim Carrey no show de Truman, e vamos falar de videogame hoje, um assunto muito bom para mim, para o nosso querido José e para o nosso novo integrante, não é mesmo, Zé? Sim, agora com a gente aqui também está presente do meu lado direito o nosso querido Renato Barbosa. Boa tarde, Renato. Opa, e aí? Bom? Para você que não sabe, FPS significa First Person Shooter, que é literalmente jogo de tiro em primeira pessoa. E é um gênero que existe desde o começo dos anos 90, desde a época que os jogos vinham em disquete. E hoje a gente resolveu fazer um top 3, um top 3 pessoal de cada um aqui, falando qual é, na nossa opinião, os três melhores jogos do gênero. Lembrando você que a gravação paralela cobre todo tipo de assunto, desde o Rodrigo Sobreira correndo atrás da galinha, passando por filme, videogame, cinema, o que você quiser. Então, depois que você ouvir, deixe seu comentário. E pode sugerir o que você quiser pra gente, que a gente faz um programa só pra você, ok? Então, quem quer começar? Acho que o João tem que começar, né? Ele é o diretor. É, bom, vamos começar então. É, eu sou da geração nascida em 90 e eu tive a sorte de começar a minha vida nos videogames com a era Nintendo. Depois do Super Nintendo, eu ganhei um Nintendo 64. Por causa disso, eu gostei muito dos jogos do 64, de tiro principalmente. Então, pra mim, os melhores jogos de tiro que tem, de primeira pessoa, estão no 64, nunca saíram de lá. É, ainda não joguei alguns remakes também, pra ver como é que ficaram. Mas, basicamente isso. É, meu top 3 fica no 64. Em terceiro lugar, eu botei o Duke Nukem. Damn, I'm good. Duke Nukem, pra quem não lembra, era aquele jogo em que você tinha que matar alienígenas sem um motivo muito... decente, era basicamente isso, matar alienígenas. Mas o engraçado mesmo, o legal do jogo, era você ouvir o cara falando palavrões, adoidado. I'm gonna get medieval on your asses. É, falando das gostosas, e só tinha cartazes de gostosas no jogo todo. Puteiros, puteiros. Não, e os gráficos eram horríveis, saca? As gostosas, elas pareciam, sei lá, um Lego, tinha, sabe? Tinha um cheat, assim, que você liberava um puteiro e tal. Não era? Não, tinha um strip club. Tinha um strip club. Aí você dava dinheiro pra as piranhas e seu life recuperava, sabe? Don't worry, girls. There's plenty of Duke to go around. So many babes. So little time. Pra mim era cheat mesmo. Era... Não, fazia parte do jogo. Você tinha um strip club, sabe? Não, o Duke Nukem era muito trash. Mas o legal também era você jogar o multiplayer do Duke Nukem. Inclusive o multiplayer. Existia multiplayer? Existia, né? E ele era muito engraçado, porque tinha umas armas imbecis. Tinha uma arma que fazia você ficar minúsculo. E o Duke Nukem xingava muito, ele era um loirão, fortão, e ele xingava muito, e toda vez que você matava ou morria, ele xingava alguma coisa, falava alguma merda. Só que quando você tava pequenininho, ele xingava tipo com aquelas vozinhas... É, exatamente, aceleradas, hein? Então ficava muito engraçado e era muito bom, porque tinha umas armas bizonhas, tinha coisas como uma placa, tipo um holograma seu que ficava parado, assim, então quando alguém aparecia rapidamente a pessoa tentava tirar no holograma e na hora você já via que ela tava lá e podia matar ela, coisa que eu não vejo em muitos shooters hoje em dia, acho que nem tem. Tinha várias coisas diferentes e muita coisa zoada, assim, mas essa era a proposta mesmo do jogo. Isso é uma coisa meio zoada. E muito por conta de um shooter servir pra isso, pra você zoar com seus amigos, eu boto ele no terceiro lugar. Pra mim, Duke Nukem foi o terceiro melhor shooter até hoje. Eu acho que ele merece também ser lembrado, porque naquela época 3D era uma coisa horrível, gente. Não sei se vocês lembram, vocês criancinhas aí, criadas a leite com pera, mas nos anos 90 o 3D tava acabando de surgir, PlayStation 1. N64, a coisa era muito feia. A coisa era horrível. Era, pra quem, os desenvolvedores de software da época, 3D era um desafio, era correr uma maratona fazer um jogo em 3D. Porque fazer um jogo em 2D era muito fácil. E o negócio do Duke Nukem era que ele não só abusou do negócio, como ele usou a nova perspectiva do mapa em 3D pra ele ser absurdo, saca? Se o jogo fosse em 2D, não dá pra fazer nem metade das idiotices que você podia fazer no Duke Nukem. Mas o mais legal que eu diria é realmente as frases, saca? There's only two ways this can end, and in both of them, you die. É porque, aliás, também não tem graça, né, assim... Se você for pensar, só faz sentido você falar em jogos de tiro em primeira pessoa, depois o 3D. E o Duke Nukem, embora não seja primeira, ou era em primeira, não lembro. Era primeira, né? No celular que é em terceira, no celular. Então, em primeira pessoa, 3D, era a única maneira de fazer a primeira pessoa. E era um jogo que, como o João disse, ele não se levava a sério, né? Então, que foi os... Quem começou com essa história, pô? Quem começou foi o Wolfenstein, foi Doom, que era a parada era muito louca. Mas o jogo tentava Quake. Quake, mas o jogo tentava se levar a sério, sabe? Agora, o Duke Nukem, ele não tentava se levar a sério, nem por um minuto, né? Ele falou assim, foda-se, sabe? Pra vocês terem noção, tem algumas frases memoráveis, tanto do Duke Nukem quanto do Duke Nukem 3D, memoráveis, assim, damn. Clássicos, né? Bitchin'. E uma que vale a pena traduzir, se você tem menos de 18 anos, tape os seus ouvidos agora, que é, você está errado, bafo de porra. E depois ele mencionava algo como, quando eu acabar com você, você ainda vai ter tempo pra assistir um filme pornô trash, tá? Então, assim, muito excelente, Duke Nukem, pra quem morava nos Estados Unidos, provavelmente... foi de onde as crianças tiraram muitos xingamentos, né? E aprenderam, porque era muito bom. Você que não sabe inglês pode aprender um bocado jogando Duke Nukem. E ele foi um dos primeiros a mandar a clássica morra seu filho da puta. Então, tipo assim, die, son of a bitch. Muito bom, excelente. E ele falava isso enquanto ele explodia os alienígenas e as pessoas. Não, e também rolavam as finalizações também. Uma das coisas que você podia fazer no Duke Nukem 3D era arrancar a cabeça do alienígena e cagar dentro dela, sabe? Isso em 1996, galera! Nem a Rockstar Games faz igual. Você acha que o seu GTA é uma parada muito louca, você está enganado. Você não jogou o Duke Nukem. Duke Nukem já preocupava as mamães desde 1990. E alguma coisa, daqui a pouco. Não? 1993 não, 93 é Doom. Mas uma coisa, se você quiser jogar Duke Nukem nos bons tempos, não jogue Duke Nukem Forever. Não, por favor. Duke Nukem Forever foi lançado ano passado, depois de passar 15 anos em produção. A empresa que fazia Duke Nukem quebrou, eles passaram com outra empresa que quebrou também, e agora ela finalmente foi parar nas mãos da Gearbox, que é uma empresa relativamente pequena. Que não fez nada, eles só terminaram o jogo e lançaram, e o jogo é terrível, é péssimo, é um lixo. Então, não jogue Duke Nukem Forever. Se você quiser fazer um jogo massa de Duke Nukem, procure um PC velho e baixe Duke Nukem 3D. Sim. Porque ele é tão velho que é uma possibilidade de não rodar no seu PC novo. Então, o primeiro Duke Nukem, pra vocês terem noção, ele foi lançado em julho de 1991. 91? No ano que eu nasci, o Duke Nukem tava sendo lançado. Mais velho então, que eu. Mais velho que eu. Muita gente que deve... mais velho do que muita gente que vai ouvir. João Alexandre está entregando sua idade aqui, ele é da idade do Duke Nukem, nós somos mais novos do que o Duke Nukem. Eu sou 6 meses mais velho que o Duke Nukem. E o jogo, que era um apocalipse alienígena, se passava num futuro próximo. Isso seria em 1997. Então, assim, na idade que vocês, nossos queridos ouvintes internautas, alguns de vocês estavam nascendo, o Duke Nukem estava... matando alienígenas. Sendo escroto com alienígenas e matando todos eles, sendo... a diversão para toda ou quase nenhuma parte da família. E outra coisa também, esse negócio de 1997 vale a pena lembrar que era o ano que o mundo ia acabar no Exterminador do Futuro. E é por isso que eles botaram ele como 1997. Exatamente. Duke Nukem é cheio de referências também, sabe? Então é legal assistir. Você também amplia a sua cultura, você não amplia só os seus palavrões, você também aprende coisas sobre cinema e ficção científica. Born to be wild. Staying alive, staying alive. You talking to me? You talking to me? You talking to me? qual foi o seu terceiro lugar? Meu terceiro lugar? Meu terceiro lugar é um que ninguém conhece, eu acho. Quer dizer, muita gente conhece, mas eu acho que ninguém teve saco de passar da primeira fase. Que é o Deus Ex. Nossa senhora! Deus Ex. Deus Ex, ele é mais RPG do que shooter. É, ele é muito mais RPG mesmo. Mas eu acho interessante porque a história dele é muito legal, saca? E pelo fato de ser em primeira pessoa e tem gente que fala que ele é muito mais RPG do que shooter, né, Zé? Mas, é, sim. Mas nem tanto, assim, porque tem tudo que um shooter tem. Ele tem, inclusive, multiplayer. E o multiplayer dele era mó legal, sempre que era bem diferente. Você tipo, criava o seu carinha lá dentro no single player e passava ele pro multiplayer, saca? Às vezes você tava no cara lá nas últimas, mais fodão, assim, então você matava mais, era bem legal. Bom, e eu acho assim que o Deus Ex, ele lançou assim, um monte de coisas para futuros RPGs em primeira pessoa, né? Foi uma coisa mais criador, assim, fundador. Só que eu acho que a história dele é o que vale mais a pena. Você vê assim, uma história que fala sobre conspiração, sabe? Fala sobre nova ordem mundial, tem ciborgue, tem alienígena também, tem o Scambau 4, é bem legal. Eu gosto pra caramba. Super Terminator, né? É muito Terminator, inclusive o cara, o próprio protagonista é uma espécie de ciborgue, coisa assim. E, só que ele tem então uma continuação, tem um Deus Ex aí, eu acho que é. Tem duas continuações, né? A segunda eu joguei só um pouco, mas eu achei um saco, achei que só tinha gráfico. E a terceira eu nem vi, nunca vi na vida. E da segunda eu acho que não compensa jogar não, porque não tem a história que tinha, a história é reciclada. Então é pai, joga o primeiro, fica feliz, acha bom e vai pra casa rindo, maravilhado. José Abrão, seu terceiro lugar. Não, deixa eu só completar o negócio do Renato, que o Deus Ex 2, realmente, muita gente, como eu disse, no Deus Ex 1 ninguém sabia se ele era um shooter ou se ele era um RPG. Aí muito nego fã de shooter reclamou que era um RPG, aí no 2 ele virou quase 100% um jogo de tiro. E aí os fãs de RPG odiaram o segundo jogo, ele fracassou nas vendas. Só que os fãs viviam pedindo pra ganhar uma continuação, aí agora, ano passado, ele ganhou outra continuação. Que eu não sei o nome, é Deus Ex... Ah, não, sei, é Deus Ex... Human Evolution ou Revolution? Revolution. Human Revolution. Que foi muito elogiado, ela ganhou 8,5 no GameSpot, que é mais ou menos o site que tem mais moral pra falar atualmente. Mas ele é meio que uma bagunça, igual Deus Ex 1. Não... Tem fã de tiro que acha ele muito divertido, tem fã de RPG que acha ele divertido, mas muito fã acha ele incompleto também, acha ele meio bagunçado. Então, como eu não sou fã da série, eu não posso falar nada. Como é que chama o segundo mesmo? É Invisible War? Invisible War. Exatamente. Isso aí. Lançado em 2003. Pro ano, assim, tem um gráfico muito bonitinho, se vocês pararem pra olhar, né? Mas não para pra olhar, não. É meio trash, né, cara? Pois é. It's clobbering time. Say hello to my little friend. Bom, o meu terceiro lugar é uma série que revolucionou a forma de fazer jogo de tiro em primeira pessoa, que é a série Call of Duty, mas não exatamente Modern Warfare. Eu queria falar da Call of Duty mesmo, Call of Duty antigo. Call of Duty, se você não conhece... Call of Duty 1. Call of Duty 1! Oh, cara, massa pra caralho. Caso você... Eu tenho essa palavra, eu paguei R$12 no meu Call of Duty 1. Eu também. Inclusive, se você não sabe... Lá em 1998, saiu aquele filme muito divertido, O Resgate do Soldado Ryan, do Steven Spielberg com Tom Hanks, que ganhou um monte de Oscar e deixou muita gente puto, porque o filme era muito maior do que o Titanic, mas perdeu altos prêmios pro Titanic, que é uma bosta. Desculpa, gente, mas Titanic é ruim. E ele gerou um frenesi de Segunda Guerra Mundial. Todo mundo empolgou com Segunda Guerra Mundial, né, pelo Resgate do Soldado Ryan. Aí... O Steven Spielberg, que não é bobo nem nada, desenvolveu um jogo que chamava Medal of Honor, uma série de jogos do Segunda Guerra Mundial, que chamava Medal of Honor, que era basicamente você matando nazistas e salvando o mundo e coisa e tal. Só que o Medal of Honor fazia parte de uma distribuidora de games muito popular hoje em dia, que é a EA Games. E as produtoras no mundo dos games, elas funcionam mais ou menos como estúdios de Hollywood, saca? Eles são a mão de ferro em cima das desenvolvedoras. Então teve dois caras do Medal of Honor que apelaram com isso, porque eles não tinham, o trabalho deles era muito controlado. E eles resolveram montar a própria empresa, que é a Infinity Ward, E como que nós vamos concorrer com o Medal of Honor? Nós vamos fazer um jogo de Segunda Guerra melhor que o Medal of Honor. E foi o que eles fizeram. Eles pegaram uma engine de Quake 3. Quake 3, ID Tech 3. E fizeram um Call of Duty 1. E o slogan dela era: nenhuma guerra se luta sozinho. E isso é o grande espírito do jogo, e por isso que ele ficou tão foda, que era mais era um jogo. O jogo era incompleto. Era principalmente single player, mas tinha multiplayer também. Em que você fazia três campanhas, uma com os americanos, uma com os ingleses e uma com o exército vermelho. Toda a Segunda Guerra Mundial, com as principais batalhas, incluindo Stalingrado. E o mais legal é que eram batalhas em campo aberto, em grande escala, com você e 1 milhão de carinhas da inteligência artificial se matando. Então, ele tinha uma pegada muito épica. Ele tinha um esquema muito assim... Você estava realmente na batalha, e por isso que ele era muito mais legal que o Medal of Honor. Porque todos os jogos, incluindo o Medal of Honor da época, era você sozinho contra todo mundo, sabe? E como o Call of Duty chegou, ele mudou isso. Ele fez uma ideia, embora a inteligência artificial dos seus aliados fosse ruim e você fizesse quase todo o trabalho sozinho, ele dava uma sensação de coletividade, dava uma sensação que você estava no meio de um negócio importante e tal. E eles introduziram também sempre um ou outro personagem imorrível, assim, que era que nem o Capitão, que era principalmente o Capitão Price, que tá desde o Call of Duty 1, que tinha todo um papel de fazer você se apegar àquele personagem e apegar a guerra e falar, pô, que massa, né? Eu vou até o final, e será que todo mundo sobrevive? Será que todo mundo dá certo? E era a Segunda Guerra Mundial, sabe? Matar nazistas nunca tinha sido tão divertido igual. E não era novidade, sabe? Tinha um monte de jogo horrível de Segunda Guerra Mundial, tem um jogo que chama Mortyr. Se você for na banca de revista perto da sua casa, você vai encontrar ele quase de graça. Que era horrível, cara! Era muito ruim. Wolfenstein. o papai dos jogos de tiro em primeira pessoa, que é o Wolfenstein. Que tinha o Hitler em cima de um mecha com duas armas, com duas metralhadoras giratórias. Era horrível! O jogo era péssimo! E o Call of Duty conseguia ser fantástico. Só assim. O Alien de Assault do Medal of Honor foi antes ou foi depois? Foi antes. Foi a galera, esses dois caras que saíram da EA, eles fizeram o Alien de Assault. Ah, legal. Porque ele também tem um lance assim de botar a gente pra jogar junto com você, assim, uns NPCs idiotas que morrem. E vale lembrar. Ainda tem missão que fala assim, proteja os NPCs, né? Eles não podem morrer. Pô, como, né, velho? Você quer que eu faça o quê? O cara morre, velho. O cara acho que você é o Rambo, saca? Vamos, vai lá, você consegue. Mas só lembrando, pros nossos queridos amigos internautas aí, viciados em FPS ou não, quem quiser conferir essas séries aí dos Call of Duty mais antigos, acho que na Steam, provavelmente ainda tem a plataforma da Valve, aí pra PC e também pra Mac, mas provavelmente os jogos só vão ter pra PC mesmo, pra Windows. Só lembrando. Call of Duty, esse primeiro jogo é de 2003, de lá pra cá já teve 9 jogos principais e 6 exclusivos pra portáteis e afins. Mas aí o que vale lembrar dele, além do primeiro, que tem sido muito legal, ver o Call of Duty 2, também na Segunda Guerra Mundial, saiu junto com o jogo de estreia do Xbox 360 e foi o jogo mais vendido da estreia do Xbox 360. Olha só que legal. Em 2005. E preparou o caminho pro que eles queriam. Se você joga jogo de tiro hoje e vê aquele negócio do cara não ter life, do cara tomar tiro e ter que esconder e esperar ele recuperar, quem inventou isso foi Call of Duty, foi Call of Duty 2. Foi muito polêmico na época, porque todo mundo achou que tinha ficado muito fácil, mas também achou que foi muito interessante, porque agora se você tentasse... Muita gente gostava de ser Rambo no jogo, sabe? Partir pra cima da galera, porque tava com life e tal, aí fala, ah, mata todo mundo e depois eu pego life. No Call of Duty 2 não dava pra fazer isso, se você fosse pra cima da galera, você morria. Então quando você morria, você tinha que esconder, você tinha que jogar fumaça, escambau. E isso fez o Call of Duty 2 ser muito popular. Mas a grande revolução que ele fez foi a partir do Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty 4, que saiu em 2007. Por quê? O jogo é uma merda. Também desculpa vocês aí, o jogo é horrível. Mas, ao introduzir ele aproveitou o que o Battlefield 2 fez, que foi modernizar o jogo de guerra, e ele jogou isso no multiplayer. Qual que é o resultado? O resultado é que atualmente Call of Duty é a marca de videogame mais lucrativa do mundo. Eles venderam 55 milhões de cópias no total, e o patrimônio da Infinity Ward do Call of Duty vale o equivalente a 4 bilhões de dólares hoje em dia. Só o Call of Duty 4, Modern Warfare, sem contar o 2 e o 3, vendeu sozinho 13 milhões de cópias. Exatamente. E o que, que é o resultado? Eles não, o problema é que eles não ligam mais pro single player e criaram uma rede de multiplayer gigantesca que atualmente tem 40... Deixa eu ver. Tem... É. Atualmente tem 40 milhões de usuários ativos. Ou seja, é 40 milhões de pessoas que jogam Call of Duty quase diariamente, né, via internet. E elas pagam mensalmente para jogar, o que faz a marca só valorizar e encher o rabo de dinheiro e etc, etc. A parte ruim do Call of Duty, que é porque eu botei ele em terceiro lugar, é exatamente por causa disso. Porque eles massificaram o jogo de tiro. Não, a história não tem mais importância, a campanha não tem mais importância, é só um multiplayer com um monte de gente se matando. E isso foi muito negativo, porque 99% dos jogos de tiro que tem no mercado hoje são cópias descaradas de Call of Duty e são péssimos jogos. E era um gênero que tava melhorando e eles conseguiram jogar ele no buraco de novo. E ganhar dinheiro em cima disso. Sabe? Sem falar que isso é uma coisa que Counter-Strike já tinha feito, basicamente. Só que em vez de ser... Na época em que Counter-Strike estourou, em vez de ser online, era mais nas lan houses. Uhum. Né? Todo mundo jogando em rede e tal. Jogar com os brothers, né? Jogar com os brothers e tal. Todo mundo saía lá da aula na quinta série. Counter-Strike, velho. Jogava CS. E foi o que Counter-Strike fez, mas... Mas assim, foi, já passou a época, pelo menos pra mim... Ficar jogando, mas pelo visto ainda dá certo, né? Porque 40 milhões de pessoas é muita gente. Mas, jogo pra mim tem que ser completo. Ele tem que ter multiplayer bom e tem que ter também o single player legal, senão fica complicado. Vai que, sei lá, sua internet caiu aquele dia, você não vai jogar videogame mais, pô, vale. A Infinity Ward foi muito criticada por causa dessa massificação. Essa geração toda de jogo de tiro que surgiu depois do Call of Duty 4, é conhecida como geração marrom dos shooters, olha que coisa triste, sabe? Porque todos os jogos são iguais. E pra tentar escapar disso, ela tá começando a investir de novo em jogos com campanha, em jogos com história. Sendo que o mais recente foi o Call of Duty Black Ops, que é sobre Guerra Fria, uma história de espionagem muito divertida, o jogo é muito legal. Só que o problema é que já tá tão estigmatizado que o jogo não só não vendeu tanto assim, e quase todo mundo comprou, nem olhou a campanha, já foi direto pro multiplayer e nem sabe que o jogo se passa na década de 60, nem nada. Eles reparam que as armas são diferentes e tal, mas... É no que? No Vietnã? Não, também. É Guerra Fria, então você vai... Tem Rússia, tem Vietnã, tem espaço, você vai no espaço, sabe? Porra, bom... Não, tem norte no espaço, mas tipo, você vai, sabe? Então parada é um espaço sideral aí. É muito louco, tem coisa pra matar presidente, tem coisa pra explodir Moscou, tem... Ixi, é muito divertido, só que... Desvalorizado. O que era muito legal no Modern Warfare, no primeiro, no 4. Oh, spoilers, galera, spoilers. Não. É que eu achava muito legal que tinha umas coisas assim, muito diferentes de FPS, assim. Tipo, o vento fazia diferença quando você soltava um míssil, saca? E tipo, se tivesse vento pra cá, o míssil ia pro outro lado. Era muito legal, assim, essas paradas. Era completamente diferente, assim. É, jogabilidade dos outros. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Vamos para o segundo lugar, então? Pode ser, fala. Bom, como eu falei inicialmente, meus jogos ficaram no Nintendo 64, porque a minha habilidade de mirar ficou no meu dedão esquerdo e eu não tenho habilidade nenhuma com o mouse. Então, vou colocar o 007 GoldenEye na roda, meu segundo lugar. Ai. Pra quem não lembra... 007 GoldenEye, que ele lembra. Bosta. E o Renato achei ele uma bosta, mas pra quem não lembra, esse jogo era aquele do 007, o James Bond. Tá, parei. Mas enfim, era aquele jogo do 007 em que você trabalhava para MI6, pra coroa inglesa, e você tinha que cumprir algumas missões aí, que todo agente secreto que se preze tem que cumprir, como matar alguns russos e coisas do gênero. O jogo foi um dos primeiros a fazer sucesso em consoles, no caso especificamente no Nintendo 64, e depois, posteriormente, foi relançado para o Wii, com algumas atualizações, como o Daniel Craig, que entrou no lugar do Pierce Brosnan, como ator, né, do 007, do James Bond, e depois foi relançado também para Xbox 360 com o subtítulo de Reloaded. Também saíram sequências para o PSP, para o PS2, para o Xbox, para o Nintendo DS e para o GameCube, mas essas foram consideradas jogadas de marketing e não atingiram o mesmo hype, né, do primeiro jogo, não, não conseguiram pegar aquela galera de jeito que nem o primeiro jogo. O primeiro jogo era praticamente obrigatório. Quem tinha um Nintendo 64 queria o GoldenEye 007, queria jogar aquele jogo, ver como é que era. E pelo menos o pessoal assim, da minha geração acostumou a jogar muito no multiplayer, que podia até 4 pessoas. Todo mundo queria pegar lá o Fantástico, os gordinhos. Quatro pessoas lá, tipo, caralho. Quatro pessoas. Mas ficava aqueles quatro moleques, velho, jogando 4 horas seguidas lá, tentando um matar o outro mais vezes. E tinha esquemas de pontos, tinha as minas remotas, tinha muitas coisas divertidas. Pra quem lembra desse jogo, lembro com muita saudade sempre. Tem alguns amigos que conseguiram fechar o jogo até o final. A campanha era muito divertida, tinha missões diferentes. Alguns dispositivos inusitados a cada jogo. Pra quem não lembra, na primeira fase você terminava ela dando um jump de paraquedas. Só que você não chegava a ver ele pulando de paraquedas. Você via o cara se jogando. Pra quem era mais novo, você não entendia direito. Só, porra, eu matei tanta gente pra me matar, depois vai se fuder. Mas depois você aprendia que não, ele só tinha pulado de paraquedas e tá do vaso. Mas inclusive o 007 e uns outros jogos futuros dele, eu acho que até os recentes, ele tem muita coisa diferente, não tem não? Assim, é em questão dele esquiar. Eu tô tentando copiar o que o GoldenEye fazia. É, assim, tipo isso. É, carro, sempre tento. Porque, por exemplo, no GoldenEye, as primeiras missões, você já tinha muita coisa. Você tinha que pegar papéis diferentes, você tinha que pegar outras coisas. Na segunda ou na terceira fase, você pilotava um avião pra dar o vaso. Você tinha um tanque pra pilotar também. Dirigia carro pra caralho. Então todos os jogos futuros são... Depois do GoldenEye, não, são não cópia. Isso. O negócio é que na época do GoldenEye, a gente tá falando de uma época que era Quake e Doom, sabe? O que você fazia? Você entrava na sala, matava tudo que tinha na sala, entrava na próxima sala, matava tudo que tinha nela, e aí você apertava um botão no final da fase e ganhava pontos, sabe? Exatamente. Isso que era o jogo de tiro da época, sabe? Mas no GoldenEye você dirigia carro, jogava avião... Não, mas eu tô falando isso porque, né? Tipo, o Tomorrow Never Dies, que eu acho que foi depois do GoldenEye... Veio bem depois. Que era em primeira pessoa, inclusive. Não, era em terceira pessoa. Era terceira? Terceira pessoa. A primeira fase dele, você esquiava e se jogava. A segunda, você dirigia um avião. Ou seja, é a cópia, velho, saca? Ah, eu não diria cópia, talvez uma adaptação, mas tem que lembrar, o GoldenEye 007 de 64 saiu em 1997, em agosto. Então tinha poucos jogos assim com uma hype boa pra console, principalmente. Pra console, se você for parar pra pensar, quase nenhum. O Duke Nukem 3D foi sair em 96, então tinha acabado de pegar a onda de shooters pra console, né? Do PlayStation também, acho que já tinha alguma coisa ou outra. Mas, de qualquer modo, foi uma hype muito grande para todo mundo que tinha Nintendo 64, tinha que ter um GoldenEye 007. Eu lembro pelo menos assim, nessa época, assim, nos anos 2000, anos 99, lá em Brasília a gente alugava muito esse jogo, tanto na Blockbuster como em algumas lojas que tinha jogos para você jogar lá e para você alugar também, para levar para casa. Não, outra coisa também é, você que joga Call of Duty hoje no console e fica todo feliz, lembre-se que se não fosse pro GoldenEye você não jogaria essa merda no console. Porque, gente, era muito triste jogar jogo de tiro no console. Era tão horrível, era horrível. O controle não respondia, a mira não mirava direito. A mira ela acompanhava o movimento do personagem, assim. É. Não era independente, você mirava pra qualquer lugar. Você tinha que girar o corpo do cara pra conseguir girar a arma, sabe? A mira ia pra cima. Não, era horrível. E o GoldenEye foi o primeiro jogo em que os caras realmente passaram, sei lá, os programadores devem ter passado um ano tentando adaptar a mira pro... Foi bem complicado, do 64, então... E eles não passaram só a mira, eles conseguiram botar o movimento lateral dos personagens pro controle amarelo que tem do lado esquerdo do controle do 64. Pra quem lembra, são os Cs, né? C baixo, C cima, C esquerdo e C direito. Então você podia andar pros lados e mirar com mais liberdade ao mesmo tempo. E isso dava muita estabilidade pro jogo. E o tiro ficava no Z, que era atrás do controle. Então era um gatilho perfeito. Eu acredito que foi o primeiro gatilho perfeito pra shooters de videogame. Pois é, o primeiro gatilho do videogame foi o gatilho do controle do 64 no GoldenEye. E outra coisa interessante também é que isso tudo é muita revolução pra época, porque o jogo é de 97 e a coisa mais emocionante que tinha acontecido até então foi que em 96 o Quake 2 você pulava, saca? É, tipo, Duke Nukem também, 64. Você pulava, sabe? Mesmo chegando um pouco antes, Duke Nukem não teve a hype que o GoldenEye teve, porque também o 007 já era uma franquia famosa. E Duke Nukem era só uma franquia de computador, né? Não tinha nada pra console, era uma franquia pra PCs. Então chegou o 007 e todo mundo falou, um jogo do agente secreto. E acabou que o jogo era muito bem produzido, muito bem feito, e fez o sucesso que fez. Mas eu vou concordar com o Renato, não curto o GoldenEye. Mas o motivo de eu não curtir o GoldenEye é porque eu tinha um PlayStation 1, eu fui uma criança que não teve um Nintendo 64. E eles o GoldenEye fez tanto sucesso no 64 que eles fizeram uma conversão muito porca dele pro PlayStation 1. E ele era horrível no PlayStation 1, ele era péssimo, os controles eram duros, a câmera era dura. Eles conseguiram melhorar um pouco o gráfico só, porque o processador do PlayStation 1 era melhor. Mas só, o jogo era péssimo, era horrível, e eu ganhei ódio pra sempre. E eu também nunca fui fã do 007, eu odeio 007. Aí o GoldenEye meio que jogou mais água ainda. Eu odeio 007, não. Eu odeio 007, aí o GoldenEye veio e ainda jogou água na parada, saca? Vale lembrar que no GoldenEye também no final você mata o Xambin, saca? Igual o filme, você joga um satélite em cima dele, saca? Exatamente. Divertido pra caralho. Die, you son of a bitch. Eat shit and die. Renato Barbosa. Seu segundo lugar. Na verdade, eu tenho dois segundos lugares aqui. Só que um vai virar menção honrosa. O Medal of Honor vai virar menção honrosa. Sacaram? Medal of Honor, menção honrosa. Holy shit. Bosta. Nossa senhora, velho. Eu não consigo nem escutar, cara. Tá. É porque... Porque eu prefiro muito mais o Halo, né? Halo, galera! Halo, excelente. O Halo ele foi o primeiro multiplayer assim, que eu joguei realmente com multiplayer. Porque, na real, a campanha dele single player, eu nem botava fé. Nunca botei fé. Aí um dia, um molequinho que eu conhecia lá, um brother meu, ele era bem mais novo que eu, devia ter uns 10 anos na época, eu devia ter já uns 13, 14, sei lá. Ele falou assim que ele tinha um jogo muito massa, assim, que ele jogava com os caras na Lan House. Não era Lan House, não, era tipo um Taito da vida, sei lá como é que é. Nossa senhora, gente, que vida dura aquela, cara. Não é? Aí o cara foi e falou pra mim que tinha essa parada lá, o que tem, vamos lá jogar essa parada, vamos que vamos. Dá fome, né? Chegamos lá, fui jogar essa porra, não consegui matar ninguém, todo mundo me matava. O que por acaso é o que acontece até hoje comigo nos videogames de FPS, que eu não consigo matar ninguém. Mas é porque você é lerdo, cara, não é porque o jogo é foda. Não, velho, eu fico manetando pra caralho, saca? Eu não consigo atirar com ninguém. Então, pois é, aí o Halo, muito, muito louco, todo mundo jogou, eu acredito, até hoje. Todo mundo joga até hoje. Mas o que me chamava mais atenção nele é que ele tinha uma física muito boa. Principalmente pra época, não, o jogo é de 2003. Não existia a Havok ainda. A Havok é a engine que a Valve desenvolveu pra jogos de tiro. E ela, não só pra jogos de tiro, mas pra, é física pra jogos. Ela existe desde o Max Payne 2. E todos os jogos hoje tem ela. Todos. Mas na época ninguém dava a mínima pra isso. Na época era... Era o mais moderno possível, velho. Você podia jogar uma granada num cara, o cara ele voava de maneiras diferentes. Ele não caía no chão simplesmente assim. Ele voava, assim. Inclusive os caras brincavam muito com isso. Tinha umas armas mais overpowered, assim, que jogavam as pessoas pra longe, sabe? Então era muito legal. E o gráfico também era bonito. Eu achava o gráfico muito massa, assim. Tá, na época, 2003, né? O máximo que a gente tinha era, sei lá... O que que tinha em 2003 que era cabulosíssimo na época? Nem lembro mais. Star Wars, sei lá. Era o Old Republic, o primeiro, né? O KOTOR, né? O KOTOR 1, né? Então, e o Halo, o Halo era o multiplayer mais louco que tinha. Vale lembrar que o Halo foi desenvolvido pelo Steve Jobs, que ele ia ser o primeiro grande jogo para o Mac, só que aí rolou um racha na Band, que era a desenvolvedora, saca? Aí eles cancelaram o contrato com a Apple e foram pra a principal concorrência, que foi a Microsoft. E o Halo virou jogo exclusivo de Xbox. Lançado no Wii. E mais tarde virou ganhou a versão PC, fez mais sucesso no PC do que no Xbox, mas enfim. E quem é molequinho aí, 10 anos de idade, 12, não sabe o que eu tô falando, não vai baixar, não vai comprar, não quer nem saber de Halo 1. Halo 1 é que eu tô falando. Tem na internet um vídeo muito antigo que mostra a física do Halo, assim, Os caras tentando fazer um Warhog. Ah, um Warhol, sei lá como é que chamava a parada. É o Warhog. É, tentando fazer ele pular uma montanha. Os caras botavam granada debaixo do Warhog, estourava a granada assim, ele tinha que dar um salto assim na montanha. Mas acabou de falar uma coisa que eu mais odeio no Halo 1, que é a porra do Warhog, cara. Nossa, era a coisa mais legal. Ele tá falando aqui que as físicas eram legal, era legal caralho. Nossa, o Warhog, ele era tipo um jipe, saca? Você usava ele pra andar no mapa. Só que como a física era, entre aspas, realista, o Warhog parecia um carrinho de controle remoto. Você passava numa pedra e ainda capotava, saca? Era horrível. Mas enfim, o Halo é legal pra caralho. Então procure esse vídeo aí, olhem, gostem, joguem, sei lá, é bom pra caralho. Fala aí, Zé, qual que é o seu segundo? Não, só terminar. O Halo também, ele é tão legal. Porque ele ganhou uma base de fã tão grande. Que quando o Halo 2 saiu, o server multiplayer dele no Xbox era tão movimentado, que ele foi fechado à força em 2010. Uhum. E a galera apelou fudido, sabe? Porque o Halo 3 foi lançado em 2010 também. E eles queriam que os fãs largassem o Halo 2 e fossem jogar Halo 3. O Halo 3 foi lançado em 2007, final do ano, mas isso aconteceu mesmo. Final de 2009 eles lançaram o Halo 3, uma outra versão, né? E aí eles estavam prontos pra lançar o Halo Reach já. E já estavam cansados da galera do Halo 2 ainda, né? Tipo, neguinho jogando até hoje o Halo 2 e, pô, já tem o 3, já tem uma atualização no 3. Vamos botar essa galera pra jogar tá o Halo 4 agora. Fazendo outra franquia, os caras estão jogando Halo 2. O Halo 2, o server dele teve que ser fechado à força, sabe? De tanto sucesso que ele fazia. E se você joga jogo online hoje, inclusive Call of Duty, vê toda essa merda, essa trollagem que rola, porque jogar online é uma merda, porque os jogadores são tudo idiotas, sabe? Eles te matam, eles vêm sentar na sua cara, rouba sua arma, chega sua mãe, saca? Manda você chupar os órgãos genitais deles, essas coisas. Essas coisas tudo começaram com Halo 2, saca? Se você quiser culpar alguém, culpa Halo 2, que tudo começou lá. É tudo culpa deles. Mas inclusive, se você não conhece Halo também, tem o Halo 3 pra Xbox. Tem o Halo Reach pra Xbox também, e totalmente em português, inclusive, galera, quem faz a voz do protagonista é o cara que dubla o Sylvester Stallone aqui no Brasil, no chileno. Olha quem. Pois é, e pra ano que vem eles prometeram o Halo 4, galera. Exatamente, 2013. Só que tem um negócio muito tenso aí, que a Band, que era a desenvolvedora do Halo 4, rachou com a Microsoft também, então o Halo 4 não é a Band que tá fazendo, sabe? Então... segurem seus chapéus aí, porque pode dar merda, mas, né... E vale lembrar que o Halo foi uma das franquias que conseguiu um espaço fora dos videogames. É, tem um monte de filme, livro, tem quadrinho, tem anime, né, desenho japonês. Então, assim, foi toda essa hype em cima de Halo acabou dando... Ah, outra coisa. Um impacto cultural muito grande. Vocês que curtiu o Halo aí, quer chorar sangue, escute o seguinte. O Peter Jackson, saca? O cara que fez King Kong, Senhor dos Anéis, ele começou um projeto para produzir e dirigir um filme de Halo, só que aí a Microsoft ficou de viadagem com os direitos autorais, queria cobrar mais, e ele mais a Veta e a New Line Cinema largaram o projeto. Mas olha que merda. Se a Microsoft não tivesse empombado, muito provavelmente a gente teria visto um filme de Halo antes mesmo do Hobbit, que estreia no final do ano, e agora o projeto azedou e ninguém sabe o que virou dele. Quem já teve interesse pra filmar isso também foi o Guilherme Del Toro e o Steven Spielberg, também dois feras aí do cinema. Já estiveram interessados, já estiveram em negociação, mas filmes de videogame nem sempre saem como a gente quer. Nunca saem como a gente quer. O maior problema é porque os estúdios não levam a sério. Então eles não dão o dinheiro necessário. Eu vou falar mais disso quando eu falar agora do meu segundo lugar. Damn, I hate disco. Death before disco. José Guilherme, Abrão, seu segundo lugar. Meu segundo lugar é Bioshock, desenvolvido pela 2K Games, lançado em 2007. Que é um jogo muito, muito maneiro, e o nosso querido diretor João Alexandre tem um cagaço horrível dele. Não dá conta de jogar ele sozinho, não dá conta de jogar ele à noite. Vai dar medo pra porra, velho. Viu? Não sou só eu, cara. É o Renato. A parada é escura, é difícil, dá medo. Não dá medo. É legal pra caralho. Bioshock é o seguinte. Parada esse... tem uma trilha sonora do cacete. A trilha sonora dele é fantástica, a trilha sonora dele é só música dos anos 40, 50 e 60. Então você vai escutar, você vai matar monstros escutando Frank Sinatra, escutando Bing Crosby, escutando Ella Fitzgerald, saca? Então a trilha sonora dele é fantástica. Eu tenho a trilha sonora dos dois jogos no meu computador, porque é legal demais, eu vou trabalhar ouvindo essa parada. Coloca no site. É, Batfé. E o... De que se trata? BioShock foi desenvolvido por um designer de games famoso que chama Kevin Levine. E se trata de uma cidade fictícia no fundo do oceano chamada Rapture, que um magnata americano cansou de governo, de imposto, essas merdas todas, e ele criou uma cidade que provavelmente seria perfeita. Uma cidade que tem só os mais inteligentes, os mais ricos e tudo mais. Tudo corria bem até que uma das cientistas, top cientistas do negócio, descobriu uma parada que chama Adam. O Adam é um trem que dá superpoderes pra galera, saca? E, por exemplo, ela desenvolve um trem que chama Plasmids também, que é tipo, os caras lançam raio pela mão, lançam fogo, jabaquado. Só que a substância do Adam não só dá poder, como ela é viciante, saca? Aí a cidade, que é uma cidade linda e toda progressista e tal, de repente todo mundo começa a se matar e vira um pesadelo embaixo da água, saca? Aí tá merda. O que você tem a ver com isso? Tem a ver com isso que você é um carinha away dentro de um avião e seu avião cai em Rapture, sabe? Cai na água e você tem que entrar em Rapture e sair vivo dela, sabe? A cidade está infestada de maluco viciado que lança fogo pela mão e escambau. E você mesmo, e você tem que sair de lá vivo. Quais são as duas coisas muito loucas que rolam no jogo, que fez o jogo ficar muito famoso? Um que é os poderes, né? Você não dá, ao contrário de muitos jogos, você não dá só tiro. Você tem as armas bem legais do jogo, que é tipo básicos, né? Tipo um revólver, escambau. Mas você também pega os tal dos planetas e você também bota raio na galera. Aê, então é. Aê! Muito boa essa parte. Zoado. E tem um milhão de planetas. Tem os planetas mais loucos do mundo. Tem um que faz os carinha virar um contra o outro. Tem um que faz você ter telecinese. Tem um que faz você. Convocar um enxame de abelha, sabe? Jogar abelha na galera. Tem raio, tem fogo, tem gelo, tem teletransporte. Tem um monte de coisa por aí legal. E é que tá, a jogabilidade do jogo foi lá nas alturas, saca? Porque um jogo sem jogabilidade não é nada. Se o Call of Duty começou a geração marrom e todos os jogos eram iguais, o BioShock rompeu com isso. Porque você tem N situações, N inimigos. O level design do jogo é muito bom, então as fases são muito bem desenvolvidas. E você pode fazer o que você quiser, você pode jogar. Vamos supor que tem água no chão, você pode eletrocutar o cara que tá lá em cima da água. Ou não, você não quer usar o raizinho, você pode pegar um sofá, saca, pra telecinese, e jogar o sofá em cima do cara, saca? Então tem muitas probabilidades legais pra você fazer com o plasmid. A outra coisa legal é que ele introduziu um elemento de RPG muito bacana no jogo, que é escolhas morais. O que é escolhas morais? Aí que tá. Uma peça central na trama do jogo são as menininhas meio zumbis, que chamam as Little Sisters. Little Sisters. As Little Sisters, elas são lotadas de Adam, que é um negócio que dá os superpoderes em que as pessoas são superviciadas. Por causa disso, elas sempre são atacadas por todo mundo. Pra elas serem defendidas, que elas são só criancinhas, existe tipo um guarda-costa marombado gigante dentro de um escafandro, e o que é muito horripilante, porque a porra do cara tá dentro do escafandro, sabe? Que são os Big Daddies. Explica o que é um escafandro, José. Tá, tô sem cultura. Escafandro é aquela roupa que os mergulhadores do século retrasado tinham que usar pra mergulhar, sabe? Aquela parada de roupa de mergulhador gigante, que tem uma máscara. Mas vale lembrar que eles tinham uma furadeira gigante na mão direita e que isso assustava pra caralho. Aí, no BioShock, as Little Sisters sempre estão com esses Big Daddy. Aí você tem três opções no jogo, e as três influenciam o final do jogo. Você pode passar por elas sem matar ninguém, mas é difícil fazer isso, porque você precisa do poder, porque se você não tiver o poder, você não vai upar, digamos assim. Você pode matá-las e tomar o poder delas, ou você pode salvá-las. Porque tem uma doutora no jogo que você entrega as Little Sisters pra ela e ela salva as menininhas. As menininhas não viram mais zumbi e tal. Só que você salva elas e não recebe o poder também. Você tem que receber o poder de formas alternativas. Aí por isso que está escolhendo as morais. Porque você gamer cheio de espinha, ou você, gamer adulto, você mataria criancinha só pra ganhar pontinhos no jogo? Claro. A grande maioria falaria, com certeza é só um jogo, vou matar essas pirralhas e vou sugar o poder delas. Pois é, você faz uma vez, pega um final, faz outra vez, pega um final. Pois é, aí dependendo das... E isso tem isso também, aumenta o efeito replay, saca? Porque dependendo do que você fizer, o final é diferente. Então você pode resolver matar todo mundo, você pode não matar todo mundo. E... pode matar só alguns. Sim. E a trama... você pode matar alguns outros que sobraram. E outra coisa super bacana também... você pode matar é que o jogo tem uma super história que você só entende inteira jogando ali... jogando ele inteiro, claro. Que rola um monte de twist, um monte de reviravolta, é muito bacana mesmo. E é uma lufada de ar fresco, porque os jogos de hoje estão. Jogos de tiro de hoje estão muito ruins. Então um jogo que tem história boa, jogo bom, gráfico bom, tudo bom, é uma raridade, então vale a pena. Vale lembrar também que vai ter um terceiro jogo da série, só que não vai ser mais Rapture, vai ser uma história completamente nova, que vai chamar BioShock Infinite. Que está previsto para sair no segundo semestre desse ano, mas pode atrasar, então não sei. Vai se passar numa cidade aérea, né? Como é que é o nome da cidade, você lembra? É... ah, cara, já era. Mas, sobre filme também, BioShock também é outro filme, outro jogo, quer dizer, que ia virar filme, mas até agora o projeto está na lama, porque a Universal comprou os direitos, só que, como eu disse, os estúdios não acreditam em filmes de videogame, então eles não querem liberar dinheiro pra fazer o filme. É, quem tá querendo, quem vai dirigir, quem vai produzir é o Gore Verbinski, o cara que fez Piratas do Caribe. E a única coisa que você sabe até agora é que o roteiro tá pronto e que o filme vai ter censura 18 anos. Olha só. Mas ele, o filme vai ter censura 18 anos. E o Gore Verbinski não abre mão disso, só que até agora o filme não saiu do lugar, não está sendo filmado, porque a Universal não libera dinheiro. Então eles não têm orçamento, eles não têm verba, então não tem como filmar o filme. Então, não sabemos o que vai acontecer. Por filha da putagem da Universal e não fazer um filme de merda, eles não fizeram até hoje. Vale esclarecer também a questão de multiplayer do BioShock, né? Ah, uma bosta o multiplayer do BioShock. Exatamente, é uma bosta. É isso que a gente tem que esclarecer. Porque do mesmo modo que a maioria dos jogos de tiro não tem um single player muito legal, aí, no caso, o BioShock é o contrário. O multiplayer meio que nem vale a pena, é praticamente inexistente. Praticamente inexistente. E é isso. Ele tá falando isso só porque ele é cagão e morre de medo de jogar BioShock e ele fica falando mal do meu jogo. Não, eu adoro BioShock, a história é muito louca. Eu tô louco pra ver um filme, porque eu não consigo jogar. Cagão. Mas tá valendo. E eu acho que a cidade chama Columbia. Não. Bota fé. A cidade do BioShock Infinite, que vai sair esse ano, chama Columbia. É isso mesmo. Ele vai... O Kevin Levine promete revolucionar o gameplay de novo, revolucionar a jogabilidade, porque agora você vai ter uma parceira durante o jogo inteiro. E quase tudo no jogo vai depender da colaboração entre você e ela, sabe? Então saem os plasmids entre a colaboração. E a cidade é aérea e a principal forma de locomoção na cidade é por ganchos suspensos, sabe? Então deve ser excelente. A gente vai disponibilizar aí o trailer via YouTube. O link estará logo aí embaixo da postagem. Você pode clicar. Vamos para as primeiras colocações? Agora deixa eu falar da minha primeira, porque minha primeira tem tudo a ver com a do Zé. Olha, então tá. João, eu vou feliz no primeiro lugar. Eu vou falar sobre filmes ruins, possíveis continuações, etc. Só que não é num FPS, é num jogo de terceira pessoa, que é o Max Payne. Max Payne, aqui é o vice-chefe da polícia de Nova York, Tim Nakuna. Cercamos o edifício, largue suas armas e deite com as mãos na cabeça. Max Payne, galera! Max Payne. Você vira aí e fala pra gente, mas pá! Max Payne vai jogar em primeira pessoa. Foda-se você, querido internauta. Porque aqui a gente faz o que a gente quiser. Max Payne é legal demais pra gente não falar dele. Então, foda-se que ele é em terceira pessoa, nós vamos falar de Max Payne porque a gente pode. Fala, Renan. Pois é, o Max Payne eu joguei e rejoguei 1 e o 2 umas trocentas vezes. Eu sei todas as frases, se quiserem perguntar, se quiserem fazer um teatrinho, encenar o Max Payne, eu consigo também. Eu faço todos os personagens. Pois é. O Max Payne foi o negócio mais cabuloso que aconteceu no PC em 2001. Porque era um jogo que tinha jogabilidade cabulosíssima, o gráfico era bom e era leve. O jogo era muito leve, era absurdo tanto que era. Max Payne 1 e 2, eles, rodam, eles rodavam em qualquer coisa. Qualquer PC. Coisa. Inclusive, eu acho que o Max Payne 1, eu, se eu não me engano, ele era um CD só, um negócio de 600 MB, uma coisa assim. Era uma coisa assim, bem fraca, assim, em questão de peso. E ele tinha um gráfico bonitinho e tal. Tinha uma história, assim, muito... um melodrama, assim, uma história bem melodramática. É inspirado no cinema no ar, né? Muito louco. Que o Max Payne perdia a esposa, aí ele é atrás dos caras lá que uns caras que estavam envolvidos com a droga, que era a Valkyr, que era uma espécie alucinógena lá que deixava o povo doido, e ele vai descobrindo a ligação entre esses caras que vendiam essa droga com o assassinato da esposa dele. Enfim, essa é a história da coisa, né? Só que a jogabilidade era muito boa, porque foi acho que o primeiro jogo, se não me engano, que veio Bullet Time. Sim. Se você não sabe o que é Bullet Time, lembra? O efeito Matrix. A câmera fica lenta e você mata um monte de miniatura de uma vez e tal. Só que ao contrário do Bullet Time de hoje, que o tempo fica devagar e você mata um mundo que fica fácil, no Max Payne a parada era meio que um tempo meio dramático. Você botava a parada em Bullet Time, você matava no máximo 3 negros. O negócio era não morrer numa parte que você tinha certeza absoluta que você ia morrer. Era, exatamente. Não era uma vantagem, era uma sacada. Tanto é que o Bullet Time era extremamente limitado, assim, em questão de quantas vezes você podia usar. Você podia andar em Bullet Time, ou você podia simplesmente dar uns saltos em Bullet Time, saca? E as duas coisas gastavam muito, muitas das vezes você ficava sem Bullet Time, você usava ele uma, duas vezes na fase só. Isso no primeiro, né? O segundo era um pouco diferente. Pois é. Então, o Max Payne 1 já tinha física? Não lembro. Não tinha não. Pois é. Max Payne 2 foi o primeiro jogo a usar a Havoc, que é a engine de física da Valve, que agora tudo tem. Pois é, isso era muito legal, porque você matava, assim, loucamente as pessoas, e às vezes você matava pessoas em cima de lugares, assim, tipo, em cima da plataforma, as pessoas caíam. E era muito massa, era muito divertido, era muito insano, assim, você matava muita gente. Por que o jogo é legal, Renato? Pô, você matava muita gente. Matava muita gente, assim, uma caralhada de gente, você ia matando. E sempre aquela história, os gráficos, tem um negócio do graphic novel da coisa, que era... Ah, é. Que era como se fosse quadrinhos, assim. Todo começo de fase, em vez de ter aquele filminho, como a gente chamava, contando a história da fase, o Max Payne era uma história em quadrinhos interativa. Era muito legal isso, era uma história em quadrinhos. Excelente. Feito por um artista, que eu não sei o nome do cara, mas o cara é muito massa. E era cena por cena, a história em quadrinhos sendo narrada. E tem a parte mais legal também, que o trabalho de dublagem, a dublagem e a trilha sonora do Max Payne era fantástica também. A trilha sonora do Max Payne 2, então... É perfeito, é maravilhoso. Fantástico. Então, aí no 1 foi um jogo assim que terminou, ele terminou assim bem parecendo que ia ter continuação, realmente teve continuação, acho que 2 anos depois, 2003, veio o The Fall of Max Payne. Que você pensa que é a queda do Max Payne, uma coisa que ele vai se dar mal, mas não é. É literalmente um fall Max Payne, ele cair de um prédio. Spoilers, desculpa, mas não é. É meio maluco, né? Vamos combinar na parada. O The Fall of Max Payne. The Fall of Max Payne foi. Pra mim, ele é um jogo arte, um jogo criativo. Porque além de você ter fases de matar gente, como tradicional, assim, você chegar na fase. E tem que matar as pessoas, etc. E ir só passando. É um jogo que também tem fases. Tem uma fase que é dentro de uma casa. Dentro de uma casa de brinquedos. Que é a Mona Sex. Que é a... O interesse romântico dele. É, o interesse romântico. Como o negócio é no ar, saca? Tem que ter uma filme fatale. A filme fatale do Max Payne é a Mona Sex. Então, essa mulher ela mora nessa casa. E ela tá se escondendo do Max durante essa fase. E tudo que você tem que fazer é ir atrás dessa mulher. Só que... Ao mesmo tempo que você vai atrás sabendo que não vai acontecer nada com você, tem toda aquela sensação de medo, assim, e ela vai conversando com você, porque a casa dá muito medo, é uma casa de brinquedo, tem muito palhaço, e eu tenho medo de palhaço, e etc. Então, é muito bom, é muito cabuloso. Ah, duas coisas que vale a pena lembrar também. No Max Payne 1, como a gente falou, a mulher dele morreu, o filho dele morreu também, então ele é meio traumatizado e tal. Aí tem fases, são fases inteiras, jogáveis, em que ele tá sonhando. Ele não tá sonhando, ele tá tendo pesadelos com a morte da mulher dele. Então é tipo assim, é você andando numa trilha de sangue que vai dar num bebê morto, num bebê chacinado, com sabe? Choro de criança. É, você vai andar, você entra num lugar que tá, sei lá, tá chovendo sangue e tem viciado maluco no meio, saca? É uma coisa bem no ar mesmo. E é tudo em câmera lenta, e é assustador, saca? E não sabe, não tem um motivo real pra ter incluído isso no game, sabe? É um negócio que realmente o cara queria fazer, ficar foda e viajar e arriscar mesmo, saca? É muito foda. Inclusive as frases são muito boas, as frases do Max Payne. Se você não tem paciência de jogar, porque é antiga, tem no IMDB, no Max Payne Quotes. Max Payne Quotes, cara. E excelente. É cada uma que você vai chocar. Eu tenho... É melhor que Duke Nukem, cara. É melhor que Duke Nukem. Então, aí agora, acho que em maio agora, né? Final desse mês. Vai sair o 3. Max Payne 3 que... Acontece em São Paulo. É, e eu tô achando que vai ser uma merda. Vai ser horrível. Porque me parece que o Max Payne tá naquela crise da meia-idade do Solid Snake. E ele tá assim... relembrando assim o período noir dele, só que ele tá em São Paulo, ele tem que proteger um mano de gangster lá, uma coisa esquisita, etc, etc, parece que tá uma merda, enfim, eu não, o pouco que eu vi eu não gostei, e até porque parece que virou um jogo de tiro banal, assim, só pra você chegar e dar tiro em todo mundo em bullet time, que o bullet time continua a mesma coisa, enfim, é isso aí. É, só outra coisa também. Max Payne 1, se você... Até uns 3 anos atrás era fácil de achar, agora eu não sei. Garimpe na sua loja de games, que se tiver Max Payne 1, a versão brasileira, compra. Porque existe Max Payne 1 dublado e inteiramente em português. E é uma das dublagens mais macarrônicas que eu já vi na minha vida. É horrível! O nome já fala, macarrônico. É bom demais, gente. É muito divertido, é divertido. Por exemplo, enquanto no inglês tem toda aquela dublagem no ar, sério, sabe, sei lá, tipo, eles mataram a esposa, assim, meio com clima meio tenso, assim. No em português, ficou brega. Eu tava tipo assim, eles mataram a minha esposa. É horrível! Eita porra! É diversão. Eita, garantida, é diversão garantida, Max Payne, em português. Se você tiver a oportunidade de jogar, jogue. Trão todo estava acabado. A tempestade parecia ter perdido seu furor. As nuvens espalhadas deram lugar às estrelas acima delas, um pouco mais perto do céu. E outra coisa, se você for na sua locadora e ver o filme do Max Payne, não alugue. Não alugue. Não tem nada a ver, tem uns demoninhos voando, mas não tem nada a ver. Mark Wahlberg nunca esteve pior, saca? Ah, inclusive a Mona Sachs é até feia no filme. Mona Sachs é feia, o filme é horrível, o filme é racista, todo mundo que mora no filme é negro, saca? O filme é muito ruim. É um saco, não tem nada a ver com o jogo. Não, nunca assista na vida. Eu perdi uma hora e meia da minha vida. É uma hora e meia da minha vida que eu nunca mais vou ter de volta, saca? Então gasta só uma hora e meia jogando Max Payne, que inclusive é um jogo pequeno. É um jogo assim, se você for um cara hardcore, você termina em 10 horas. Se você for um cara que nem eu, assim, que é lento, você demora umas 15 a 20 horas. Mas é um jogo muito rápido, saca? É, realmente. As vozes dos tiras eram distantes e silenciosas. Parado! Polícia de Nova York! Pare onde está! Meus fantasmas me libertaram da assombração. Bem abaixo, a cidade de Nova York brilhava como diamantes sobre um veludo negro. Vai, João. Então, é isso aí. O melhor jogo que eu considero de first person shooter, pra mim, como eu continuo no Nintendo 64 aqui, eu vou ficar no Perfect Dark. E aí eu vou aproveitar pra fazer uma menção honrosa também, que nem o Renato fez, mas dessa vez vou falar de uma produtora, né, de um estúdio. Mas vamos começar do começo. Ai meu Deus, vai contar a história. Não, primeiro vamos falar de Perfect Dark. Senta que lá vem a história. Jornalista é assim. Prolixo pra caralho. Mas enfim. A edição é sua, cara. Perfect Dark, lançado em 2000. A história de um jogo que fez muito sucesso no Nintendo 64 foi passada no ano de 2023, onde você interpretava, como queira, né? Você jogava na pele de Joanna Dark, uma agente de uma corporação secreta e todo aquele mimimi, que mexia com alienígenas. E, né, no meio dessa história, tinha uma outra corporação que mexia com outra cambada de alienígenas. Nem vale a pena entrar no mérito dos nomes. Mas, enfim, era basicamente isso. Você era um agente que tinha que trabalhar junto com um grupo de alienígenas e você trabalhava em troca de tecnologia. Ou seja, o objetivo principal era você fazer as missões para que essa tecnologia crescesse e a sua corporação superasse a outra. E a outra agência também trabalhava com outros alienígenas. Diferenças. Os alienígenas da outra agência não tinham um holograma. Então, às vezes, você estava conversando com um humano no jogo, mas, na verdade, era um alienígena que trabalhava com você, que tinha a pele e tal, hologramada, né, vamos dizer assim, com holografias que fazia isso parecer humano. E o jogo ficou perfeito. Por quê? Agora sim eu vou entrar... Ele é Perfect Dark. Inclusive, ele é um dos poucos jogos que no GameSpot é nota 10. Exatamente. 10, 10. Vale lembrar. O que aconteceu? A produtora, o estúdio que fez o Perfect Dark é a Rare, uma produtora muito boa que foi, inclusive, responsável pelo meu número 2, o 007 GoldenEye. Essa produtora, ela trabalhava junto com a Nintendo, ela era um estúdio filiado da Nintendo, inclusive fez muitos jogos pra Nintendo, fez Banjo-Kazooie, fez Donkey Kong Country, fez o 007, fez o Perfect Dark, fez Star Fox Adventures, fez Killing Instinct, cara. Grande jogo de Killing de luta. Instinct, cara. Excelente, fez jogos de corrida, fez o Diddy Kong Racing, quem teve 64 já fez Star Fox e Killing Instinct, foda-se o Perfect Dark. Eu tô fez, velho, Battletoads, um clássico. Não, fez Battletoads, agora eu vou falar que Perfect Dark é legal, porque o cara fez Battletoads, merece uma experiência. Não, falando bem, merece porra nenhuma, Battletoads era difícil pra caralho, eu morria. Difícil pra caralho, velho, mas enfim. Star Fox. Ao Adventures, não foi o Star Fox 64. Tá aí, mas, velho, Star Fox, cara! Star Fox não, saca? Do Barrel. Excelente, do Barrel. Mas enfim, a Rare trabalhou junto com a Nintendo por muitos anos e depois acabou saindo e indo pra Microsoft. Se desfiliou da Nintendo e filiou a Microsoft. E agora ela trabalha com uma coisa meio chata, porque pra um estúdio que já fez jogos excelentes como esses, trabalhar com Kinect Sports é um saco. Falhou na vida, né? Falhou na vida. Então, assim, eu tenho pena dos caras da Rare, eles devem ser muito tristes. Olha, se você tem aquele... Você já trabalhou com 007, com Banjo-Kazooie e com Diddy Kong Racing e outras coisas excelentes, Killer Instinct, aí você vai trabalhar com Kinect Sports. Se você tem aquele seu primo que faz administração e acha que a locadora dele vai bombar e ele vai ficar puto de rico, sabe? Conta a história da Rare pra ele, sabe? Exatamente, porque é triste você ver como foi parar aí esse estúdio excelente. Mas, casos à parte, né, vamos voltar ao Perfect Dark. O Perfect Dark também teve uma sequência que foi para o Xbox 360, porque a Rare já estava trabalhando para a Microsoft, que é o Perfect Dark Zero. A história se passa 3 anos antes do jogo original, do jogo de 64. Então a história do Perfect Dark é em 2023, a história do Perfect Dark Zero é em 2020. Talvez porque tem um zero no final, não sei. Mas enfim, o jogo é muito bom, ele foi um 007 aprimorado. As armas do 007 estavam todas lá, muitas fases, uma baseada na outra, mas o Perfect Dark acabou sendo um pouco mais aprimorado. As armas tinham uma segunda função, o que dava um a mais pro jogo, o multiplayer ficava até mais divertido. E enfim... tinha muita coisa boa, a história é excelente. Você tem, são 17 missões, se eu não me engano, e acaba que o jogo é muito bom. É uma bosta. Por conta disso, é muito bom sim. Se você ainda tem seu 64, jogue, vai dar de 10-0 no seu Call of Duty aí. Cara, ninguém tem 64 hoje mais. Tem, velho, eu tenho o meu. E eu tenho muitos amigos que. Sabe por que a galera tem 64? A galera tem 64 pra jogar o Ocarina of Time. Eu também. Você aí, galera, nosso próximo. De videogame, provavelmente vai ser sobre melhores RPGs, mas a gente promete fazer melhores aventuras e vai ter Zelda pra caralho e tudo mais. Ah, com certeza. Inclusive, Zelda Ocarina of Time tem aquela primeira pessoa do montado no cavalo, que era cabulosa em cima de legal. E, bom, era feio, cara. Não, era muito legal, cara. Você podia atirar flechas de cima do cavalo, andando. Aí você dava a cenourinha pra ele e corria mais. Bom, voltando ao Perfect Dark, vale lembrar também que o jogo também teve algumas adaptações para novels, né, que são romances e também para quadrinhos. É uma coisa muito, muito legal, porque tem um clima meio dark, assim, até parecido com o Marcos Payne nessa parte. Que Perfect Dark. Ah! Perfect Dark! O Zé fez um trocadilho com o Perfect e agora com o Dark, muito bom. Muito bom. Muito bom. Melhor que os seus. Shit happens. Com certeza. Então, é um jogo excelente, pra mim é o melhor jogo de 64. Não teve tanto sucesso porque foi lançado no finalzinho do ciclo do 64. Acabou pegando ali o finalzinho ali, sei lá. O jogo foi lançado em 2000, o 64 já tava ali sendo morto em 2001, 2002. Acho que o GameCube já tinha sido lançado. Então o Nintendo 64 já tinha morrido. E o Perfect Dark acabou ficando um pouco apagado por causa disso. Dreamcast, mas o jogo venceu. Dreamcast, com certeza. Mas o jogo vendeu mais de 2 milhões de cópias. Excelente jogo de tiro. Era classificado como 18+, porque tinha muita violência também, questão dos alienígenas. E a história era um pouco complexa. Pra mim, melhor jogo de tiro, não só do 64, mas como também de. Considerando aí vários consoles, como o pessoal já tá falando dos mais genéricos aí. Dos mais atuais, eu vou ficar com Perfect Dark. Meu melhor jogo. Meu número 1. Life's a bitch, and then you die. Making bacon. Ai, que emoção. Tá. Meu número 1 também. Seu número 1 não vale. Por quê? Porque o número 1 é o número 1 de todo mundo, sabe? Se deu. Meu número 1 é o maior jogo de tiro já feito. Inclusive, foi isso que a GameSpot já disse sobre ele, que é Half-Life 1. Half-Life, lançado em 1998 pela distribuidora Sierra, que era uma distribuidora pequena, e pela desenvolvedora Valve, que tinha sido acabada de ser fundada por um cara, por um dissidente da Microsoft, que achou que fazer games dava mais dinheiro do que fazer softwares. E o que que fez? Ele e mais o brother dele saíram e desenvolveram esse jogo para PC, exclusivamente para PC, com um orçamento mais do que reduzido, com a distribuidora pequena, que era a Sierra, que... A única coisa que ela distribuía de legal, além de Half-Life, era Spyro, o dragão. A pior plataforma que existiu no mundo. Ah, mas era um jogo de dragão infantil super bacana. Se você nunca jogou Spyro, você, sei lá... Não, era muito ruim, velho. Rayman era o melhor. Nossa, Rayman era paia. Mas enfim, Half-Life era o seguinte, você... Era revolucionário em muitos sentidos. Um deles era que o protagonista que você interpretava era Gordon Freeman. Um cara de óculos e barrigudo de 27 anos de idade, que era um físico teórico, um dos maiores físicos teóricos do mundo, que num belo dia de trabalho numa base secreta de pesquisa do governo, que é a Black Mesa, que é mais ou menos uma área 51 assim, do jogo, abre um portal sem querer para um planeta alienígena que chama Xen, e um monte de alienígena do mal invade a Terra, e aí você tem que escapar vivo de Black Mesa. O jogo é super influenciado por Resident Evil, tanto nesse esquema de... Ele pegou o esquema de survival horror do Resident Evil e fez um jogo de ação em cima disso. Eu lembro que eu jogava essa parada com 8 anos de idade, então eu tinha um cagaço fodido dele também, porque era muito sinistro, as luzes apagadas, os bichos morrendo, os bichos pegando, então era meio doido assim. Mas o jogo é muito legal e ele revolucionou os jogos de primeira pessoa por vários motivos. Um deles era a história, e um deles era a jogabilidade, e o outro deles era a jogabilidade. Por quê? Porque na época... de 1998, os jogos de tiro grandes da época era Quake 3, que era nada mais nada menos do que um jogo de arena que você saia matando todo mundo na internet, que precisava de uma conexão de 56k de escada pra você jogar. Excelente. E o outro... Ninguém tinha isso. Ninguém tinha. Aqui a gente atingia 10k e baixava uma página em 5. A primeira vez que eu joguei Quake 3 e tive o prazer de participar de uma luta de Quake 3 foi em 2005, pra você ver. Então... E o outro jogo de sucesso que tinha na época era Doom. Doom não era mais ou menos do que você sair matando coisas também em Marte, saca? Então, porra. Não, Doom era a versão 2 do Quake. era trash. Era o cenário de game de tiro. Era um cenário bem significante de games na época. Na época, o Super Nintendo e jogos de aventura tava no auge. E como eu disse, fazer um jogo em 3D na época também era uma dor de cabeça gigantesca. Inclusive, entre, sei lá, 97 até 2000, eu acho que foi o ano que teve o maior número de produções de RPG que já se viu na história dos videogames. Ou seja, só tinha RPG. RPG e joguinho de futebol. Pois é. Aí os caras lançaram Half-Life meio que sem muitas pretensões, saca? As primeiras versões dele aqui no Brasil, você não encontrava ela em uma caixa pra você comprar, você encontrava em revista, sabe, por R$9. Aí depois disso, só que o jogo era, como eu disse, era absurdo de bom e fez um sucesso desgramado. Pra você ver, ele foi um dos primeiros jogos com censura no Brasil. Ele foi censurado 18 anos por conter, abre aspas, desvirtuamento de valores morais, violência, sangue e tensão explícita. Oh meu Deus. Enfim. Oh meu Deus. Ele faz mais um, também faz parte daquela enorme geração de jogos, como a gente já falou, como Call of Duty e tudo mais, que usava a ID Tech 3, que é a engine do Quake 3, modificada. E o jogo também era inacreditavelmente leve, os recursos, pra você rodar ele você precisava de um processador de... 300 MHz. Não, 200 MHz não. 233 MHz ele rodava. Nossa. Só que o RAM dele precisava de um pouco de RAM maior, precisava de 32 RAM. Nossa, cabulosíssimo esse também. Pois é. Aí, olha só, ele era tão foda, que eu não... Como eu não posso citar, assim... Como eu não posso falar simplesmente como que a jogabilidade era legal, eu só vou citar algumas coisas massas sobre ele. Ele vendeu 9.3 milhões de cópias, o que vale lembrar que naquela época ninguém levava videogame a sério, então ninguém comprava videogame, então 9 milhões é coisa pra caralho pra época. Ele recebeu mais de 50 prêmios de jogo do ano. Jogo do ano, se você não sabe, é uma coisa que só um jogo recebe geralmente por ano, porque o jogo tem que ser foda pra caralho pra receber. De acordo com o GameSpot, em 2007, Half-Life foi considerado o melhor jogo de todos os tempos. Oh! O melhor jogo de todos os tempos. Chupa essa sociedade. E de acordo com o Guinness de 2008, que foi uma edição especial de jogos, ele ganhou como o jogo de PC e FPS mais vendido. Durante todos os reviews que ele já teve, já foram muitos, a nota mais baixa que ele recebeu até hoje, tipo, a mais baixa ever, foi 95 de 100. Eu, tipo, caralho, saca? Jogo massa, meu jogo é foda demais. O Half-Life 1 foi uma revolução e também porque ele gerou um dos jogos online mais populares do mundo, que foi o Counter-Strike. Que se você não jogou, você não teve juventude. Que saiu de dentro do... é um mod de Half-Life 1. Não só isso também, como o Half-Life gerou uma continuação com o Half-Life 2. Que também foi uma revolução porque criou um software chamado Source. E não só tinha a física realista Havok, como ele era extremamente leve também. Você conseguia jogar um jogo em alta definição com um processador de 1.2 GHz. Então era isso em 2005, a mesma época em que jogos mais feios do que ele pesavam quase o dobro dele para rodar, um processador de 1.8, às vezes até 2.0 para rodar. Nossa, que realidade estante essa. Né? Pensa no seu computador de casa aí, e pensa nisso que a gente tá falando aqui, velho. 1.8, velho, o que é 1.8 hoje? E... o jogo foi, o Half-Life 2 foi revolucionário também, por causa que a história continuava. Ele conseguiu fazer um jogo de tiro melhor do que o melhor jogo de tiro de todos os tempos. Só que eu sou nostálgico e tudo mais, eu acho o Half-Life 1 melhor, mais divertido, porque ele era um jogo muito mais true. Por que ele era true? Porque você pode jogar qualquer jogo de tiro idiota, você pode agitar a dificuldade, ele te ensina a pular, ele te ensina a tirar, ele te ensina a correr. Half-Life 1 não tem nada disso, mano. Você só começa. Você só vai. O jogo é foda pra caralho, o jogo é difícil pra caralho. O jogo é quase um Castlevania, sabe? Você toma no cu direto. Muitos momentos você tem que usar altas estratégias pra conseguir passar das partes. E outra coisa também é que algumas vezes nem estratégia funciona, você tem que fazer tentativa e erro, sabe? Você entra na sala sabendo que você vai morrer, até você desenvolver conseguir dar sorte de passar correndo e não morrer, saca? Então, um jogo que usa tentativa e erro pra te trollar, saca? Merece todo o meu respeito. Porque hoje é tudo mastigadinho, hoje é tudo muito fácil. Hoje tem checkpoint pra todo lado, hoje tem achievements. Hoje tem gente que salva sem parar. Pau no cu. Tem. Pois é, aí Half-Life não tinha achievements. Half-Life você fazia qualquer coisa por fazer, sabe? Tinha um cara. Você podia matar os NPCs por diversão, sabe? Pô, isso é fantástico. E o jogo é tão troll, que ele não te fala qual NPC é fundamental. Então você poderia matar um NPC que tinha que abrir uma porta pra você. E você ia ficar trancado pra sempre, o jogo da Game Over, saca? Não, o jogo não é da Game Over, você que tinha feito o Game Over, né, velho? Isso! Já é o... Gênio, cara! Gênio, que jogo faz isso, saca? É, ultimamente. Half-Life faz isso, então... O jogo é de 1998, mas baixa essa merda que vai rodar no seu PC, eu baixa acho. O 2 também. O 2 é muito fácil de achar. Uhum. Ele é muito tranks e... E o 2, você pode cortar a cabeça de pessoas, legal. É muito interessante. O 2 iniciou a Gravity Gun, lembra? A arma de gravidade. É. Que gerou o multiplayer mais divertido do mundo, porque você matava as pessoas ao redor do mundo usando privadas, saca? É, velho, você podia pegar qualquer coisa, assim, as paradas voavam, era muito legal. Muito interessante. Enfim, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Ah, vale lembrar dos que a gente já mencionou um pouco, mas não falou muito. Doom, lançado em 93, um dos primeiros que fizeram mais sucesso. Quake, lançado em 97. Counter-Strike, o mod de Half-Life que você estava falando, foi lançado em 2000, né? E o Unreal Tournament, lançado em 1999. Todos esses são as menções honrosas aí que acho que a gente pode fazer pra fechar aí um número legal de jogos. Tem também o Battlefield, né? Ah, bom. Battlefield, claro. Tem que falar também. Ninguém liga pro Battlefield. Ninguém liga mais. Muita gente liga, mas a gente não liga. Então tá tudo bem. Era um jogo retardado, pesado. Era só online. Foda-se Battlefield. Foda-se Battlefield. É uma merda, uma merda. Você jogou Battlefield 3, eu tenho pena de você. Enfim. Você jogou desde 1, eu tenho uma pena maior. Tem gente que compra o jogo e todas as expansões, velho. Nossa Como senhora. Assim? Ah, vai lembrar também que Half-Life 1, ele ganhou... Ele ganhou uma edição de jogo do ano. Super bacana, que se você encontrar pra vender hoje, você vai encontrar essa. Half-Life 2 também tem uma edição de jogo do ano. Você pode encontrar Half-Life 2 num formato muito legal, que chama A Caixa Laranja, The Orange Box, que vem com Portal, que é um jogo muito legal. Vem com Team Fortress 2, vem com Counter-Strike Source, vem com Half-Life 2, vem com Half-Life 2 Episódio 1 e Episódio 2. Então, por um preço mais ou menos, você consegue levar muito jogo bacana pra casa. É, na Valve, o pacote do Half-Life vale a pena totalmente pra quem gosta de shooters. Super recomendado. Seu computador precisa ter um suporte legal aí, mas vale a pena. Half-Life 1 também, você pode pegar todos os jogos via Steam, via download. Tem ele, tem duas expansões, que é o Opposing Force e também Blue Shift. Os dois são feitos pela Gearbox, que é a empresa que fez o Borderlands. Se você joga online, você deve conhecer. E é isso aí, moçada, então. Vamos nos despedir, então. João Alexandre, dê tchau pra galera. Valeu, galera. Primeiro podcast de jogos. Primeiro de muitos, esperamos. E nos próximos, mais convidados especiais. Esse foi o beta aí, né? Vamos dizer assim, dos nossos podcasts. Agora, o gravação paralela, tomando rumo aí. E voltem sempre aí no paralelomundi.com. Renato Veríssimo? Valeu, galera, aí. Foi bom. Foi muito legal fazer isso. Queria agradecer o João por ter chamado, né? E espero que eu seja chamado novamente pra gente fazer muito mais, né? Obrigadão. Então é isso aí, galera. O Gravação Paralela fica por aqui. Por favor, deixe suas críticas e sugestões na nossa caixa de comentários. Se a sua crítica não for relevante, nós vamos ignorá-la, mas se ela for bacana, nós vamos levar em consideração. Por favor, sugiram temas, sugiram quadros. Você quer que a gente entrevista alguém? Você quer que a gente fale sobre Quentin Tarantino? Você quer que a gente fale sobre... Papai Noel? Por favor, sugira pra gente. Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Preservativo. Preservativos. A gente fala o que você quiser, por favor. Bucetas? Opa, não pode falar buceta. Pode falar buceta, pode falar à vontade. Sugira pra gente o que você quer ouvir. A gente promete fazer gravar. Não prometemos nada sobre a sua idade. Mas esse é o primeiro de muitos. Você quer falar sobre videogame, você quer falar sobre música, você quer blocos, por favor, sugira pra gente. Eu sou o José Abrão e a gente fica por aqui. Até a próxima. Gravação paralela.